769 Charlie Charlie on the ground at 16. Can you confirm your apron destination? But 3, okay. November 769 Charlie Charlie approved tax via runway 17 until the next at your left, the taxiway Lima. Lima, cross the, after cross the main apron until apron number 3, okay. Position on the apron number 3 is position number 2. Affirmative, on the apron number 3, position number 2. Rule November 79, Charlie Charlie, pay attention for the marshalling. 36, prosiga. Campinas Azul. Recomendou no set, será a Dael Leda após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, Dael Leda Bridge. Só copa 380, Azul 4433, copia. Pronto, cópia. Do 4433, Campinas, nível 3, meia dúzia, zero autorizado. Aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após, prossegue direto Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, Zanete. Após, direto Pirassununga, Papai India Romeo. E após, direto Mendes, Michael Eco, November Delta Sierra Mendes. Decola pistão no 7 após decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Aciona 5505, controle 119.8. Após Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, prossegue direto Zanete, ok? Direto Zanete primeiro, após direto Pirassununga e após Mendes. Então, pronto, pushback no portão 01, Azul 4433. Salvador, bom dia. Aqui está o Mike aqui. Mike X-Ray, Índia, prossiga. Eita, estamos aqui na posição remota, autorização de reboque para a ponte número 11. 23 para o Bate 1 no portão 011, está livre, chame no término. Ok, estamos na posição remota 12, 13. Ok, entendido, a remota do pátio 3. Não, remota do pátio 1, na posição 13. Ok, remota do pátio 1, posição 13 para o portão 11. Só um momento, aguarde para iniciar. Entendi, não aguarde. Índia autorizado iniciar o reboque, reporte no término. Índia reportará no término.